Bota pra gravar, Bruninho ZN! Tem! Fudeu, modinha! A liderança continua intacta! Ai, caralho! Avisa aí, caralho! Tem! DJ GB, sabe PH e SP. Se as palavras não voltam vazias, imagina o meu carro como fica. Eu tô sempre charrado, lotado de amiga. Essas garotas que sabem viver a vida. Ela pelada nem povisa, tipo nem o pai tá um. Telefone 16, a vibe tudo bem. Caceta e planeta na modelo da Vuitton. Que gosta de presente, me fala que sempre é bom. Fresh Frozen, me sinto congelado. Sabe, Igor Guilherme, tal do cara é ocupado. Lançou logo um Bugatti, veio todo embalado. Eu me sinto enjoado. Elas é bosta de Alexa McQueen no salto. Final de ano minha ex me esquece. É vários hits, GBR tá no palco. Ficou bem claro que tá com a tropa do Kevin. E já de mim tô com uns M jogado. Gatinha tonta, inveja, fica com febre. Louca de gin, ela só quer aceitar pros mais chefe. Betis Go. Sabia até deixar a revoada. Não sei se a revoada me deixou. Let's go. A festa dos meninos é salada. Até que não queria e doidou. Amor é lorota, ela quer as notas. Por isso embriagada eu vou de Lambo sem capota. Não filma minha cara, eu não gosto que me incomoda. Sem papo furado, ágil ele faz sua cota. É que ele tem mais de 3 jets atrás na Marina, casa 22, campo de golfe, uma piscina. Tá fazendo festa, acabando com as patricinha. Ele é bigode e a sombra na roncaria. Uns bilhões de cripto e seu cilili tá pago. Tipo HD, eu te deixo montada. Tá querendo pagar, tio, eu te aposento. O pai tem a fábrica, os investimentos. Saca a Ferrari do LAC, traz do ponto cego. Rock posta nada, passível no por inquérito. Puxo bico verde, três maços do forte. Louco no puteiro com o amigo Travis Scott. Muita roncaria, eu tô vivendo, mas não posto. Maloca sigilo, fazendo negócio. Papai tá quietinho, papai tá no foco. Papai conduzindo, papai é bigode. Muita roncaria, eu tô vivendo, mas não posto. Maloca sigilo, fazendo negócio. Papai tá quietinho, papai tá no foco. Papai conduzindo, papai é bigode. Vida de gangster, faz as folhas sem aparecer. 4M é o que te faz viver. Se quer uma dose de adrenalina, vem pra onde não falta prazer. Que aqui tem o melhor pra tu fumar. Vai escolher o que quiser beber. Aqui tu pode dar o celular. Tu pode dar pra quem quiser comer. Só fica à vontade na casa do chefe que banca sua brisa. Tem 20 piranha jogada, pelada na sala e piscina. Joga o comprimido na água, gelada que te alucina. Chapa dela vem, cavalga em mim. 365 dias pra gente correr atrás desse progresso. O mal do malandro é achar que geral é bobo. E só a mãe dele que fez o filho esperto. Eu tô com a senha do dinheiro, tô sem brincadeira. É tipo IPA do Cristian junto com buzeira. É papo de mudar de vida, juntar uma beira. O Travis Scott eu já não sei, mas eu já tô desde a primeira. Quebrada modernizou, oh, oh, oh. Ela faz grana com story, vende conteúdo. Os moleque de viadias da PUC pular nem me fazer o que. Se eu nasci pra dominar o mundo, eu vou grita bem alto que hoje é let's go. Elas querem jantar no bololô. As puta caros invejosos tem de monte o Iggy que falou. Vai, de pinote por aí nós anda só dando trabalho. Advogado tá até rico, vários processos ganhados. E que torce pra me cair, tem tido vários dias chato. Investigado eu teve sim, mas só foi um alarme pá. Let's go é revoado, com duas gangas na garupa. Eu mandando grau na lombada, nem devi gosto da pulga. O tigrinho tá molhado, mas nós já batemos a meta. Civil não tá achando nada, tá vivendo em paz. Traz uma amiga maneira, mas vem sem ciúmes. Cê tá pro tiozão e pro gordinho de costume. Uma amiga maneira, mas vem sem ciúmes. Cê tá pro tiozão e pro gordinho de costume. Let's go. Sabia até deixar a revoada. Não sei se a revoada. Jardim, cheguei de novo. Eu tô jogadão pela aula do Rio de Janeiro. Abraço, papo, porque cria nós é verdadeiro. Eu queria ser o Ronaldinho jogar no Flamengo, mas acho que quem tem mais chance é o meu herdeiro. Caburana braba, com a minha de ferro. Olha, olha pelo morro, de XRE. Hoje no meu bolso, tá tendo qualquer. Lagote no peito, na bermuda e no boné. É o pose do rodo. O tal do sábio ou do supremo, ou como cê prefere chamar. 4 quilos de ouro. A mídia fala da minha vida, mas não sabe do particular. Então olha bem pro nosso morro, vem cá. Daqui de cima eu tenho a visão da praia. Ela merece, pode desfilar. Tava comigo quando eu não tinha nada. Let's go. Equipe pé no chão que chegou. Nem precisa falar de valor. Pode mandar descer, pode mandar subir. Aqui é sem caô. Let's go. Equipe pé no chão que chegou. Nem precisa falar de valor. Pode mandar descer, pode mandar subir. Aqui é sem caô. Aí, tá na conta do pai, 50 da semana, 25 guardei embaixo da minha cama. Como é bom descansar em cima do dinheiro. Já posso relaxar, meu filho é meu herdeiro. Quanto tempo passou pra nós poder folgar? É que os bichos falou, continua a falar. É outra atmosfera na minha Porsche. Chique, acelera, let's go, contando forte. É que eu sou bem articulado, entro na mente delas. Seu trombo na madruga é barulho de trem. E outras alameda, eu brinquei com a limpeta. Não é que eu comi toda, é que elas quis me... Ah, é festa da zorra total, legal. Jet na capital, que tal? Com focas, bebê do litoral, legal, legal. Que tal? Normal, normal, oh. Bandida carioca, amo carnaval. Pele bronzeada, gata tropical. Chamando atenção com esse fio dental. Investimento alto no seu corpo surreal. Eu tô bem na foto, faço o tipo dela. Big Boss de Rolex no toque da Meca. Eu tava com o Ig levando uma na Grécia. Champanhe de bacana pra animar nossa festa. Ela quer brindar com os mano de Sampa. Que derruba tudo com o poder da grana. Os amigos que tá atrás da tranca. Mas aqui na rua sou do bonde que espanca. Busca melhoria, no telefone a madame chora. Lá se vai a pena pra comemorar. É fogo na lenha, festinha com os cri. Mas que taca a senha. Ah tá, tô com a minha lancha no mar. Quatro puta muito linda que sabe o linguajar. E aí como cê tá? Gosta muito de dançar. Toca let's go na party, faz a linda soltar. Na vibe mais positiva, pique novo, sucesso. Tudo diferente, agora tô com dialeto. Dinheiro bem limpo, declarado, sucesso. Quero que se foda, vai logo que já sai de perto. Tô contando o bagaço, vivendo vira de rei. Meu pai na fazenda, minha mãe já aposentei. Quero só meu gelo, fumaçando, fumacê. Deixa como tá, o cachê eu já aumentei. Minha ex ligando, querendo voltar. Mas eu não atendo, tô no rolê. Agora o mundo é o patamar. Pode consagrar, pode ir um novo rei. Pisantia cá, amigo no pé. Camisa LV, deixa assim como é. Quem diria um louco, fada, sonalé. Tá noto falante, tito, mulher. Taparela dança, caceta pra vagabundo. Dia de loucura, ela tá jogando um. Sabe que o dois tem menor que tá parando tudo. Milhares jogado na mansão linda. Ué, quero minha cota e nota, declara porra nenhuma. Receita tá na minha botas do job, na minha procura. Quer ter uma noite da hora, tipo Dora na aventura. Vitamina D de dólar, engorda conta dessas putas famosas. Cara de Sampa no sapato, sapateiro desbica tanto pra elas. Pra elas vir sentar no pelo, caçou do bota as maloca. Quer curtir, seguir no trecho. Passa as férias em Angra na lancha, tocando grelo. Putinha de Abu Dhabi no Brasa, só de passagem. Passou no AP do Drake, conheceu meu pau turístico. Caso trecho até comenta e valor. Valorizo meu sumiço, bebê, tu passa mais tarde. Se tu quiser compromisso, faz favor. Não sufoca o artista, let's go. Não como repetida só por hoje. Te apresenta a vida suíte, 45, a liderança segue invicto. Dinheiro chama, as puta vem com fama. Passo levando uma memo, mó vida de bacana. E se sabe o procedimento, quanto cobra pelo tempo. 4-5 tu sentando, se me pede eu jogo dentro. E de novo, segue o jogo. Eu já comprei uma goma nova, faz ano que eu tô famoso. E com o troco, troncoso. Eu já não como qualquer uma que eu tô um pouco vaidoso. O GBR puxando os beats na hora. Gold tá aí que nós curtindo o show do Ig. Uma Ferrari ainda sobrou um monte de nota. Do Spotify gastei com as loucas na suíte. Let's go, sem amor, como eu tô. Jogado sempre pela madruga. Quem sabe eu largo essas vagabundas. Foda mesmo é que eu amarro. E não é segredo que ela vem pra sul. Quer conhecer o tubarão Tutu. Gosta mesmo sem tromba Cadu. Que o ataque dos moleque é forte. Nós é 01. Let's go, pode dar atenção no ar. Receba essa chapada, essa vai pra tocar nas caixas direto da minha. Que o na vão tacar as orbitais. É povinho vai passar mal quando se deparar com os D naquele giro louco. Fumegando do natural, enquanto o DJ GBR tá no controle da tech, só nos beat monstros. E o Ig amassando tudo na gestão de vagabundo. Chega, seu absurdo, time que atracou. Eu novamente modo chupa, Zé Pobre é sem assunto. Fecha a conta e passa a época, que não vai de show. Let's go, baby. Esta vai pra quem duvidou e pra quem falou mal de mim. Segura que é fatality. Diversão brasileira junto com o Herbert Ritz. Let's go. Sabe até descer a revoada. Não sei se a revoada me deixou. Let's go. Yeah. A festa dos meninos é salada. Até que não queria e nós dois. What? These niggas been linking up with niggas that don't fuck with me to fuck with me. That's a gram from the boy Aubrey. The top's always lonely. These metal jackets are for members only. Reserved for niggas that don't need trophies. Stepping these loafers. Ain't no moonwalking. But here's a penny for being thought-provoking. Like it's a TED token. We need ruler, make sense of all this more often. How do we move the margins? Set up in different markets. Get a hood stock options on everything that's negative and they profit. No logic, no conscience. It's like Tuskegee, but Louis on the mock neck. Private is the flight deck. Where we going yacht next? Are we really the wave or just a new project? I believe objects do appear closer in the mirror, but a close that all depends on the optics. We be in the tropics. Me and my bitch, like we pocket Kadada. More money, no problem. Top five dead or alive. Mwah, I got 'em. Yeah, I got 'em. Let's go. Crazy 7:30. Live from Markham. You drive with my Parkham. Jackets are for members only. Reserved for niggas that don't need trophies. Stepping these loafers. Ain't no moonwalking. But here's a penny for being thought provoking. Like it's a TED token. We need ruler, make sense of all this more often. How do we move the margins? Set up in different markets. Get a hood stock options on everything that's negative and they profit. No logic, no conscience. It's like Tuskegee, but Louis on the mock neck. Private is the flight.